A maldição que atingiu Sarnath. Existe na terra de Minar um lago extenso e tranquilo que não é alimentado por nenhum rio e do qual nenhum rio flui. 10.000 anos atrás erguia-se sobre suas margens a poderosa cidade de Sarnath. Mas Sarnath não existe mais. Conta-se que em tempos imemoriais, quando o mundo era jovem, antes mesmo que os homens chegassem à terra de Minar, outra cidade existia à beira do lago. A cidade de Pedras Cinzentas de Ib, tão antiga quanto o próprio lago, e habitada por seres não agradáveis de olhar. Eram seres muito estranhos e disformes, como efetivamente são a maioria dos seres de um mundo rudimentar e rusticamente construído. Está escrito nos blocos cilíndricos de Kadateron que os seres de Ib eram de cor verde, tanto quanto era o lago e a névoa que pairava sobre ele. Tinham olhos volumosos, lábios estendidos e bambos, orelhas curiosas e não falavam. Também está escrito que eles desceram da lua certa noite em um nevoeiro. Eles, o grande e tranquilo lago e Ib, a cidade de pedras cinzentas. Seja como for, é certo que eles adoravam um ídolo, esculpido em pedra verde-mar, à semelhança de Bokrug, o grande saurio aquático, diante do qual dançavam horrivelmente na ocasião da lua cheia. E está escrito nos papiros de Ilarnec que um dia descobriram fogo, e desde então acendiam fogueiras nas numerosas ocasiões cerimoniais. Mas os registros sobre esses seres são escassos, porque eles viviam em tempos muito antigos, e o homem é jovem, sabe muito pouco das criaturas que viveram em épocas muito remotas. Depois de muitas eras, os homens chegaram à terra de Minar. Povos pastores de pele escura, com suas ovelhas lanosas. Construíram Fra, Ilarnec e Kadateron, às margens do sinuoso rio Ai. E certas tribos, mais audaciosas que as demais, avançaram até as margens do lago e construíram Sarnath, num local onde o solo era rico em metais preciosos. Não muito distante da cidade cinza de Ib, tribos nômades assentaram as primeiras pedras de Sarnath, e grande foi seu espanto diante dos seres de Ib. Mas ao seu assombro se mesclou a aversão, pois não concebiam que seres com semelhante aspecto andassem ao redor do mundo humano ao anoitecer. Tampouco apreciaram as estranhas esculturas sobre os monólitos cinzentos de Ib, pois aquelas esculturas eram terríveis em sua antiguidade. De que maneira os seres e as esculturas penduraram no mundo, mesmo depois do aparecimento do homem, ninguém pode explicar, a menos que fosse porque a terra de Minar é muito pacata e afastada das outras terras, tanto das terras reais como as da fantasia e do sonho. À medida que os homens de Sarnath conheciam mais os seres de Ib, sua aversão aumentava, e não pouco, porque descobriram que eram frágeis, flexíveis e moles como geleia ao contato de pedras, varas e flechas. Um dia, jovens guerreiros, arqueiros, lanceiros e atiradores avançaram contra Ib. Mataram todos os seus habitantes e, porque não desejavam tocar neles, empurraram seus estranhos corpos dentro do lago com longas lanças. E, porque não lhes agradavam os monólitos esculpidos de Ib, lançaram-nos também no lago. Não sem ficarem espantados com o imenso trabalho que devia ter sido empregado para carregar as pedras de lugares tão distantes, uma vez que não existia nada parecido com essas pedras em toda a terra de Minar, nem nas terras vizinhas. Assim, pois, nada sobrou da antiguíssima cidade de Ib, exceto o ídolo esculpido em pedra verde-mar que representava Bokrug, o saurio aquático. Os guerreiros o levaram para Sarnath como símbolo de conquista sobre os antigos deuses e seres de Ib, e como emblema de liderança em Minar. Mas na noite seguinte à instalação do ídolo no templo, algo terrível deve ter acontecido, pois luzes misteriosas pairavam sobre o lago. Pela manhã, o povo descobriu que o ídolo tinha desaparecido e Taranish, o sumo sacerdote, estava morto, como se lhe tivesse assaltado um medo indescritível. Antes de morrer, Taranish rabiscou com traços tremidos e inseguros sobre o altar de Crisólita o signo Maldição. Depois de Taranish, sucederam muitos sumos sacerdotes em Sarnath, mas nunca foi encontrado o ídolo de Pedra Verde. Muitos séculos se passaram, durante os quais Sarnath prosperou extraordinariamente, de modo que somente os sacerdotes e as mulheres velhas se lembravam o que Taranish tinha rabiscado sobre o altar de Crisólita. Entre Sarnath e a cidade de Ilarnec, surgiu uma rota de caravanas e os metais preciosos da terra foram trocados por outros metais, tecidos finos, joia, livros e ferramentas para os artesãos e todos os artigos de luxo conhecidos pelas pessoas que vivem ao longo do rio sinuoso de Ai e ainda mais longe. Sarnath desenvolveu-se poderosamente, adquiriu conhecimentos e tornou-se bela, enviando tropas para conquistar e subjugar as cidades vizinhas. Com o tempo, levados ao trono, os reis de Sarnath reinavam sobre toda a terra de Minar e muitas terras vizinhas. Maravilha do mundo e orgulho de toda a humanidade era Sarnath, a Magnífica. De mármore polido extraído do deserto eram suas muralhas, com 300 cúbitos de altura e 75 de largura, de modo que dois carros podiam passar ao mesmo tempo pela rota de vigilância no alto. De 500 estádios inteiros era sua extensão, aberta apenas pelo lado que ficava na direção do lago, onde um dique de pedra verde mar detinha as ondas que, estranhamente, se erguiam uma vez por ano no festival que celebrava a destruição de Ib. Em Sarnath havia 50 ruas, que iam do lago até a entrada das caravanas, e 50 mais que cruzavam com elas. Eram pavimentadas com ônix. Apenas aquelas por onde os cavalos, camelos e elefantes trafegavam eram pavimentadas com granito. Os portões de Sarnath eram tantos quanto as ruas que se abriam nos seus limites para o exterior, todos de bronze flanqueados com figuras de leões e elefantes esculpidos de uma pedra não mais conhecida entre os homens. As casas de Sarnath eram de ladrilhos esmaltados e calcedônia, cada uma delas com seu jardim cercado e tanque de cristal, edificadas com uma arte singular. Em nenhuma outra cidade havia casas como aquelas. Os viajantes de Phra, Ilarnec e Kadateron se maravilhavam com as cúpulas brilhantes que as encimavam. Porém, ainda mais maravilhosos eram os palácios, os templos e os jardins criados por Zokar, o rei de tempos passados. Havia muitos palácios. O menor deles era maior que qualquer um de Phra, ou Ilarnec, ou de Kadateron. Eram tão soberbos que em seu interior podia se sentir às vezes debaixo do próprio céu. Além disso, quando suas luzes alimentadas com o óleo de Dothur eram acesas, suas paredes exibiam grandes pinturas de reis e exércitos de um esplendor que inspirava e ao mesmo tempo causava medo em quem as contemplasse. Eram muitas as colunas dos palácios, todas de mármore colorido e esculpidas, com figuras de beleza insuperável. Na maioria dos palácios, os pisos exibiam mosaicos de berilo e lápis lazuli, sardônica e carbúnculo, como também outros materiais finos, expostos de tal modo que o observador podia sentir-se caminhando por canteiros de flores as mais raras. Também havia fontes do mesmo modo criadas que jorravam águas aromatizadas em repuxos aprazíveis arranjados com arte admirável. De maior esplendor era o Palácio dos Reis de Minar e das terras adjacentes. Sobre dois leões de ouro agachados assentava-se o trono, muitos degraus acima do piso cintilante. Era lavrado em uma única peça de marfim e já não há homens vivos que conheçam de onde veio de peça de tal magnitude. Nesses palácios havia também muitas galerias e muitos anfiteatros em que se batiam em luta homens, leões e elefantes para a diversão dos reis. Às vezes, os anfiteatros eram inundados com água trazida do lago por grandes aquedutos e ali se encenavam lutas aquáticas agitadas, como também combates entre nadadores e seres marinhos mortais. Imponentes e estupendos eram os 17 templos de Sarnath, em forma de torre, criados com pedras luminosas e multicoloridas desconhecidas em outro lugar. Com 1000 cúbitos de altura, elevava-se a maior de todas elas. Ali os sumos sacerdotes moravam com uma suntuosidade superada apenas pelos reis. No piso inferior havia salões enormes e esplêndidos, tanto quanto os dos palácios onde se reuniam multidões para cultuar Zokalar, Itamash e Lobon, os principais deuses de Sarnath cujos santuários envolvidos em incenso eram como os tronos dos monarcas. As imagens de Zokalar, Itamash e Lobon não eram como as dos outros deuses. Tão vivas pareciam que se podia jurar que eram os próprios deuses soberanos, de rostos barbados, que ocupavam os tronos de marfim. Por infindáveis escadas de zircônio, subia-se à câmara mais alta da torre, de onde o sumo sacerdote contemplava a cidade, as campinas e o lago durante o dia. E durante a noite, a enigmática lua, as estrelas, os planetas misteriosos e seus reflexos no lago. Ali eram realizados os ritos arcaicos, absolutamente secretos, em abominação de Bokrug, o saurio aquático. E ali permanecia o altar de Crisólita, que trazia a maldição traçada por Taranish. Igualmente maravilhosos eram os jardins criados por Zokar, o rei dos tempos antigos. Ficavam situados no centro de Sarnath, cobriam uma grande área e estavam cercados por um alto muro. Estavam protegidos por uma grandiosa cúpula de cristal, através da qual brilhavam o sol e a lua e as estrelas, e os planetas quando o tempo estava limpo e de onde pendiam imagens refulgentes do sol e da lua, e das estrelas e planetas quando o tempo estava nublado. No verão, os jardins eram refrigerados com brisas amenas e perfumadas habilmente produzidas por hélices, e no inverno eram aquecidos por fogos ocultos, de modo que naqueles jardins era sempre primavera. Pequenas correntes de água fluíam entre seixos luzídios, atravessadas por muitas pontes, demarcando prados verdejantes e jardins multicoloridos. Eram muitas as cascatas em seus percursos e muitos os remansos cercados de lírios nos quais suas águas se estendiam. Nas correntes e remansos nadavam os cisnes brancos, e, ao mesmo tempo, a música de pássaros raros ecoava junto com a melodia das águas. Em declives elaborados erguiam-se suas margens verdejantes, adornadas aqui e ali, com parreiras de videiras e flores aromáticas, assentos de bancos de mármore e pórfiro. Havia ali muitos santuários e templos pequenos onde se podia repousar ou orar aos deuses menores. Todo ano em Sarnath celebrava-se o Festival da Destruição de Ib. Vinho, música, dança e divertimentos de todo tipo eram abundantes. Grandes honras eram prestadas aos espíritos daqueles que tinham aniquilado os estranhos seres primitivos, e a memória daqueles seres e de seus deuses primevos era ridicularizada por dançarinos e músicos que tocavam alaúde, coroados todos com as rosas dos jardins de Zokar. Os reis contemplavam o lago e amaldiçoavam os ossos que jaziam sob suas águas. Anteriormente, os sumos sacerdotes não apreciavam esses festivais, pois tinham dado origem a histórias fantásticas de como o ícone verde mar tinha desaparecido e como Taranish tinha morrido de medo e deixado um aviso. Diziam que de suas altas torres algumas vezes vinham luzes sob as águas do lago. Mas, como muitos anos tinham se passado sem calamidade, os sacerdotes riam e amaldiçoavam e se juntavam às orgias dos festejadores. Efetivamente, não tinham eles próprios frequentemente realizado em suas altas torres o rito secreto e muito antigo de abominação a Bokrug, o Saurio? E Sarnath, maravilha do mundo e orgulho de toda a humanidade, tinha atravessado ilesa 1000 anos de opulência e prazer. Suntuoso, além do imaginável, foi o festival que celebrou o milênio da destruição de Ib. Durante uma década falara-se nele na terra de Minar. Quando se aproximou a data de sua realização, montados em cavalos, camelos e elefantes, vieram homens de Phra e Larnac, Cadáteron, de todas as cidades de Minar e de terras distantes. Na noite designada, foram armados pavilhões para príncipes e tendas de viajantes diante das muralhas de mármore, e toda a encosta ecoou a música dos festejadores. Em seu salão de banquete, Nargis Rei, o rei, se embebedava, reclinado, com vinhos envelhecidos trazidos das adegas da conquistada Pinaf, cercado de nobres festeiros e escravos sôfregos. Haviam se deliciado com iguarias raras e variadas, pavões da ilha de Nariel, no oceano medial, cabritos das colinas distantes de Implan, talões de camelos do deserto de Binazik, nozes e especiarias de Sidafrian e pérolas da marítima Mital, dissolvidas em vinagre de Phra. Os molhos eram inúmeros, preparados por cozinheiros habilidosos de toda Minar e agradáveis ao paladar de todos os convivas. Mas a iguaria mais apreciada de todas eram os grandes peixes do lago, todos enormes e servidos em travessas de ouro com incrustações de rubis e diamantes. Enquanto no palácio do rei os nobres festejavam e admiravam o prato principal que lhes aguardava disposto em bandejas de ouro, outros festejavam lá fora. Na torre do grande templo, os sacerdotes se divertiam e nos pavilhões do exterior das muralhas, os príncipes das terras vizinhas também se divertiam. Foi o sumo sacerdote Gnaikar quem primeiro viu as sombras que desciam da lua cheia para o lago, como também a abominável névoa verde que se levantava das águas na direção da lua e cobria com uma sinistra bruma as torres e as cúpulas da fatídica Sarnath. Depois, todos que estavam nas torres e no exterior das muralhas viram luzes estranhas sobre o lago. Viram também que Acúrion, a pedra cinzenta, que normalmente se elevava próxima da margem, estava quase submersa. Um pavor, ainda que obscuro, aflorou em todos imediatamente, de modo que os príncipes de Ilarnec e da distante Hurokol desarmaram suas tendas e pavilhões e partiram dali na direção do rio Ai, embora mal soubessem a razão por que partiam. E assim, perto da meia-noite, todos os portões de bronze de Sarnath se abriram violentamente e por eles irrompeu uma multidão desvairada que se espalhou e enegreceu a planície, de modo que todos os príncipes e viajantes que para ali vieram fugiram apavorados. Pois no rosto da multidão expressava-se uma loucura originada de um horror insuportável, e suas línguas soltavam palavras tão terríveis que ninguém que as ouvisse se detinha para testemunhar. Homens com olhos alucinados de pavor gritavam estrepitosamente ante o que tinham notado pela janela do salão de banquete do rei, onde já não viam nem Narges Rei, nem os nobres, nem os escravos, mas uma horda indescritível de seres verdes, calados, com olhos bojudos, orelhas estranhas, lábios moles e esticados. Seres que dançavam medonhamente, sustentando nas garras bandejas de ouro incrustadas de rubis e diamantes cheias de um fogo desconhecido. Os príncipes e viajantes, enquanto fugiam da cidade maldita de Sarnath em cavalos, camelos e elefantes, olharam para trás e viram que o lago prosseguia gerando névoas e que Acúrion, a pedra cinzenta, tinha submergido totalmente. Por toda a terra de Minar e terras vizinhas, espalharam-se os relatos daqueles que tinham fugido de Sarnath. As caravanas nunca mais voltaram a buscar a cidade amaldiçoada e seus metais preciosos. Muito tempo se passou antes que algum viajante para ali fosse, e mesmo então apenas os jovens corajosos e aventureiros da distante Falona ousaram fazer a jornada. Jovens aventureiros de cabelos louros e olhos azuis, que não tinham parentesco com os homens de Minar. Esses homens chegaram de fato ao lago para contemplar Sarnath, mas não puderam ver a maravilha do mundo e orgulho de toda a humanidade, embora tivessem encontrado um imenso lago de águas tranquilas e a pedra cinzenta Acúrion, que se eleva à margem em grande altura sobre as águas. Onde uma vez havia muralhas de 300 cúbitos e torres ainda mais altas, agora se estendiam apenas margens pantanosas, e onde antes tinham vivido 50 milhões de homens, agora rastejava o abominável réptil aquático. Nem mesmo as minas de metal precioso permaneceram, pois a maldição tinha caído sobre Sarnath. Porém, afundado entre os juncos, descobriram um curioso ídolo esculpido em pedra verde, um ídolo antiguíssimo coberto de algas que representava a imagem de Bokrug, o grande sauro aquático. Esse ídolo, relíquia conservada no grande templo de Ilarnec, foi adorado em toda a terra de Minar, sempre que a lua cheia iluminava os céus.